meu coração nas mãos. Não sei o que eu faço. Tô saindo fora de casa, deixando quem mais amo. Liguei e pedi pra uma amiga vir me buscar. Vou pedir abrigo pra ela ou sei lá. E o que é que eu vou fazer? Se eu briguei com ele, ele não quer me ver. Pior que ele tá certo, mas vou esconder. Beijei o amigo dele e vou negar até morrer. Eita, povinho fofoqueiro, a língua não cabe dentro da boca. Ninguém paga as minhas contas, tem base e ainda fica. Liguei e pedi pra uma amiga vir me buscar.